270, autorizado linha A e manter cabeceira no zero. Também mantendo zero, azul, 270 no zero. Chama 4777, solo 08, livre pista direita. Chame, solo Salvador, 121, decimal 1. Direita, 121, decimal 1, tá? 4777. O 2710, informo que, conforme solicitação do controle Salvador, vai manter proa após a decolagem até 4 mil pés e após iniciar a curva à sua esquerda. Vai iniciar a curva à esquerda apenas a 4 mil pés, azul 2710. Autorizado decolagem pista no zero, vento no 60 graus, 07 nós, azul 2710. Azul 2710, autorizado decolagem. Salvador, Kilo Papa Victor, na Ceasa, para a possibilidade 17. Gente, eu vou botar um Kilo Papa Victor, autorizado final na 7, reporte final. Fatale final, Azul 2710, decolado azul 1, chame controle Salvador, 120 decimal 8. Salvador 1208, azul 2710. Sabatango Kilo Papa Victor, já avistado o vento 120 graus, 09 nós, autorizado pouso, pista no 7. Livre pouso no 7, Kilo Papa Victor. Elas confirmam parte, pode 5? Agada está. Romeu Serra Golf Oscar, já acionado na bata? 7 para o táxi. Autorizado até táxi Romeu, Papa Romeu Serra Golf Oscar. Patango Kilo, Papa Victor, Solos 1 e 2, livra a direita na Papão, estacionando livrando sequência. Contigo no 095, ponto de espera pronto. 1-094, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento no 50 graus, 062 de nós. Ali decola no 1-0, gol no 094. Romeu Serra, Golf Oscar, autorizado a alinhar e manter cabeceira na 7. Romeu Serra, Golf Oscar, autorizado a alinhar e decolar, pistão na 7. O vento no 50 graus, ao entrar. Bono 094, está iniciando o 1-0. Gente, o vento no 50 graus está 0,62 de nós, pra cheque. 094, decorado 107, controle Salvador, 120, décima 8, chama agora. 208, obrigado, bom dia. Deixa para o meu Serra Golf Oscar, decolado aos 1-8, chame controle Salvador, em 120, décima 8. Chama controle 1-8, Serra Golf Oscar. Salvador, bom dia, gol 9250, final da 1-0, estabilizado XG. Gol 9250, tráfego avistado, vento 140 graus 09 nós, autorizado pouso, vista 1-0. Gente, está autorizado pouso, gol 9250. 3191, pronto. Agência 3191, mantém a posição. Os navios monitorizados decola separado. Agência 3191, assim que possível será dela decolar, só um minuto. Bom dia, Eco Zulu November. Papatão, Eco Zulu November, apenas confirmando a intenção de pouso na cabeceira 35. Afirmativo, senhor. 3, 4. Prossegue sinal 35, reporta final, Eco Zulu November. Reporta na final, Eco Zulu November. 19250, Salas 22, livre pista direita, chame Salvo Salvador. Tem 121, decimal 1. Direita, 121, decimal 1, 9250. Então 3191, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 90. Alinhar e manter a Uno, conforme solicitação do controle de Salvador, vai efetuar a saída bloco 1 no alfa, após bloco no alfa, após a solicitação bloco, vai voar dóquilo conforme a solicitação, copia? Mantido, então voltamos à autorização do plano anterior, então decola bloco no alfa e após bloco voa dóquilo, então 3191. Com curva à direita, outra 3191, 9130 graus com 0,6 dúzia de nós, autorizado decolagem, pista no zero. Final da 35, baixou, travou, Eco Zulu November. Papatão, Eco Zulu November, autorizado pouso cabeceira 35, vento 140 graus, 099. Pouso autorizado, November. Autorizado, o Eco Zulu November está se confirmando, é parte 5? Parte 5 autorizado, via papá, estacionário e vão frequência. Já 3191, decolado aos 25. Controle Salvador, opera em 120, decimal 8. Chame agora. Gente, informa que há pássaros aí sobre a pista próxima à cabeceira oposta, ok? Sim, gente, o 3191. Doutor, Chanel 6300, 6200. Chanel 6200, tráfego avistado. Vento 110 graus, 0612 de nós, autorizado pouso, pista no zero. Repouso 06200. Chanel 6200, sala aos 32, livre pista direita, chame sol no Salvador, 121 na décima 1. Salvador, voo no 5566. Matangosta, Golf Uniforme, confirma pouso no 9-0? Matangosta, Golf Uniforme, já avistado, vento 120 graus, 04 nós, autorizado pouso, pistão no 0. Estamos confirmando, página 3? Tango Oscar Golfinho Uniforme, Solo 45, livre pista à direita, chame Solo Salvador, 121, décima 1. Torre Salvador, Pontinha Azul 4082. Azul 4082, tráfego avistado, vento 1 no 10 graus, 05 nós, autorizado pouso, pista no 0. E pouso no 0, Azul 4082. Hotel Romeu Golf, ciente da decolagem na Enrimar, o vento no 40 graus com 109, reporta fora do solo. faço quando o sol não comprou a whisky aqui em pés. Alfa Romeo, Alfa Romeo Golf, mantém para o whisky, agora somente de coordenação e transferência de comunicações. Guarda a transferência, Alfa Romeo Golf. Azul 4082, solo 50, livre pista à direita, chame solo Salvador, 1-2-1, décima 1. 2-1-1, com o solo livre à direita, 4082, obrigado. Alfa Romeo, Hotel Romeo Golf, mantém 500 pés, chame controle de Salvador, 1-2-0, décima 8. Toma controle, 1-2-0-8, Hotel Romeo Golf. Gol no 556, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento no 0 graus, 07 nós. E alinhar e decolar, gol no 7, 7, 7. Gente, nessa check no 80.04. Alô 556, decolado ao 54, chame controle Salvador, 120, décima 8. 208. Torre Salvador, Papa Romeu Serra, Golf Yorkshire. Papa Romeu Serra, Golf Yorkshire, controlizado final no 7, reporte final. Final no 7, da 1 no 7, reporta na final, o Serra, Golf Yorkshire. Boa tarde, 3436, continua a aproximação. O repórter está livre, hoje o chão 093, ainda não distante. Papa Romeu Serra Golf Yorkshire, da presente início, espera com curva esquerda, a fim de evitar tráfego. Romeu Serra Golf Yorkshire, seu copiado. Negativo, o senhor pode confirmar? Cruza um tráfego à sua direita, um Airbus 319 na final da 1-0. Para evitar tráfego, vai iniciar uma espera com curva esquerda apenas e após será autorizado o final no 7. Ok, então faz um 360 pela esquerda, o Serra Golf Yorkshire. Corre! Salvador, boa tarde. Tá 3745, tá considerado 1-0, visual coronado final. Sim, 3745, mantém a posição. Mantém a posição, 3745. 3436, avistado, como tráfego à sua esquerda, um Charlie 150 e em espera no setor norte. Autorizado, pouso, pistão no 0, vento no 60 graus, 079. Pouso autorizado, 3436. Papa Romeu Serra Golf Yorkshire, autorizado, abandonar a espera e final 1-7. Abandonar a espera, o Serra Golf Yorkshire, repassando final 1-7. 3745 autorizado alinhar e manter, parceiro 1-0. Ali mantém 1-0 para 3745. Romeu Serra Golf Oscar, avistado, vento 140 graus, 07 nós. Autorizado o pouso, pistão 1-7. Autorizado o pouso, pistão 1-7, Serra Golf Oscar. Tá 3436, livrou 0-1. Chamei o solo em 1-2-1, décima 1. 2-1-1, tá 3436, boa. Relativo, JV52. JV52 irá realizar quantas passagens do procedimento RNAV da pista 28 e da pista 10? Um procedimento para 28, arremete, e um procedimento já ficou no final do procedimento da 10. JV52, sim. Será vetorado para interceptar o procedimento RNAV da 28 pelo setor norte. Tem condições? Sim, eu só preciso ser liberado pelo centro, já que ele não liberou a gente. Sim, mantenha na escuta do centro. Após transferência, efetuaremos a vetoração para o procedimento RNAV da pista 28. Tá, vai. Romeu Serra Golf Oscar, solo 06, autorizado backtrack, pós livrando a Oscar parte 4. Gente, parte da bata vem Romeu, Oscar, final livrando frequência. JV52, acione a identificação. JV52, contato radar, 69 milhas sudoeste de Salvador, vetoração para o procedimento RNAV da pista 28, curva esquerda, na proa 070, mantenha essa proa inicialmente por 57 milhas. Nessa proa que você está vetorando, a gente tem a formação pesada. É possível vetorar para cima do mar? Confirme a proa ideal. Qualquer proa além da 90, 100, 110, 120, qualquer proa fora da proa da formação. JV52 tem condições de voar por mês? Momento. Confirmando. Qual é, por favor? Bravo Oscar Mike Eco Delta. Bravo Oscar Mike Delta Eco Delta. Bravo Oscar Mike Eco Delta. Bravo Oscar Mike Eco Delta. 0, vento 0, 90 graus, 079. A decolagem está 1-0, 3-6-6-8. Afirmativo, JV52 voando para o equipe Bomed. Bomed. Afirmativo, vamos já para o equipe Bomed. JV52, voe Bomed para interceptar a chegada Bomed 1-Alfa. Ok, Bomed para Bomed 1-Alfa. Dave 52, informa o tráfego 3 horas, 16 milhas, rumo nordeste, passa nível de voo no 38 para o 060, Airbus 320. Dave 52. Terceiro no zero. Lima de 90, 7 a 0. Salvador, 120 última agora. 208 agora, tá 368.